traçou um plano em meu viver. Fico certo, ele faz acontecer. Tenho paciência, fico a esperar. Cumpri tudo no momento, vai chegar. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvido, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer, eu sou mais. Jesus, fui provado e humilhado, me senti. Os meus inimigos zombaram de mim. Confiei em Jesus, me deu vitória. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu.